Ai, que saudade! Ó, agora tá valendo esse bagulho. Gostosinho. Caralho. Pra aquelas que gostam, né? De investimento. Pra aquelas que gostam de andar de iPhone novo. Vai! Pra aquela que gosta de um iPhone novo. É o Black, não. O Red. Essa aqui é pra ela. Patricinha cheia de marra, cobiçada pelos boys. Só que dentro da quebrada, os maloca que são a voz. Joga a rabeta pra nós, joga a rabeta pra nós, joga a rabeta pra nós, que a recompensa vem logo após. Pra você, vem pelado, eu tô pelado. Hoje eu vou comer você, caralho. O bagulho é putaria, gata. Eu já disse pra você, vem pelado, eu tô pelado. Hoje eu vou comer você, caralho. O bagulho é putaria, gata. Eu já disse pra você, vem pelado, eu tô pelado. Hoje eu vou comer você, caralho. O bagulho é putaria, gata. Eu já disse pra você, vem pelado, eu tô pelado. Hoje eu vou comer você, caralho. Tell me. Aquele jeitinho gostosinho, tá ligado? Bem jeitinho, assim, falando devagarzinho. Aquele tamborzinho xereca, tá ligado? Ali do jato. Me diz que tá aí, filha da puta. Aquele pique. Não tem jeito, tá ligado? Aqui eu tô falando de canetinho. Aquele jeito mesmo, tá ligado? Terminar 2017 naquele pique. Aquela vibezinha. Isso, valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada, que curtiu os bagulho em 2017, hein, valeu. Agora mesmo, rapaziada, valeu.